vida, né? Olhou, talvez você não aguente a queda. Tira pra quê, bem? Don't lie to me. Hoje eu vou me perder mais cedo. Mergulho no copo, yeah. Acendo mais um. A noite não me causa medo. Vamos esquecer os erros do passado e focar nos erros do futuro. Yeah, yeah. Eu não consigo ser mais claro. Quero te amar no escuro. Tóxico. Ela vai de propósito. Ela é um golpe, isso é óbvio. Mesmo assim eu digo I love you. Faz isso de propósito, lógico. Tu não queres provocar, isso é tão tóxico. Óbvio, conseguiste me enganar. Faz isso de propósito, lógico. Tu não queres provocar, isso é tão tóxico. Óbvio, ainda assim eu vou ficar. Ninguém quer ver sinceridade entre nós. Tantos caminhos, mas eu não vejo nós. Essas mentiras não podem controlar. Vamos ver qual de nós vai se magoar. Deixa o frio queimar. No verão vai nevar. Crias te aproximar pra tentar me enganar. Uma montanha, yeah. Passei dias e noites presas aos teus lights, yeah. O teu amor sempre foi tóxico. Ela faz de propósito. Ela é um golpe, isso é óbvio. Mesmo assim eu digo I love you. Faz isso de propósito, lógico. Tu não queres provocar, isso é tão tóxico. Óbvio, conseguiste me enganar. Faz isso de propósito, lógico. Tu não queres provocar, isso é tão tóxico. Óbvio, ainda assim eu vou ficar. Essa mulher é tóxica, tu queres me enganar. Tu fazes de propósito, deixa ser tão óbvio. Essa mulher é tóxica, tu queres me enganar. Assim eu digo I love you.